que o som é bom e mandou me chamar. Dizem por aí que é do bom, faz você se ligar. Fala manso, fala baixo, predomina. Fala pouco, não precisa repetir. Do mais, fala manso, aê, ô rapaz. E eu, a voz. Do mais, fala manso, aê, ô rapaz. Ela ouviu dizer que o som é bom e mandou me chamar. Por aí que é do bom, faz você se ligar. Fala manso, fala baixo, predomina. Fala pouco, não precisa repetir. Do mais, fala manso, aê, ô rapaz. Eu após, do mais. Fala manso, aê, ô rapaz. Do mais, fala manso, aê, ô rapaz. Rapaz, rapaz. É bom e mandou me chamar. Dizem é por aí que é do bom, faz você se ligar. Fala manso, fala baixo, predomina. Fala pouco, não precisa repetir. Do mais, fala manso, aê, ô rapaz. Eu a voz do mais. Fala manso, aê, ô rapaz. Do mais. Fala manso, aê, ô rapaz. Rapaz, rapaz.